Você sabia que a maior parte das esquadrias do MIS foi fabricada em Portugal? E temos uma explicação. É que o mercado brasileiro estava muito aquecido na época que esse serviço foi contratado e empresas locais não tiveram interesse em participar de uma obra tão complexa quanto a do MIS. Os primeiros testes das esquadrias foram realizados em uma fábrica na pequena cidade portuguesa de Sever do Volga. Para acompanhar tudo de perto, uma comitiva técnica viajou até lá para verificar cada detalhe dos componentes da fachada. O grupo reunia a equipe de arquitetos da Índio da Costa e da Diller Escofídio Henf, o consultor de caixilharia, a designer de iluminação e representantes do governo do estado e da Fundação Roberto Marinho. Além de avaliar as peças de alumínio e aço inox, os vidros exigiram uma atenção especial. Cada área do edifício requer uma especificação de vidro. Alguns, como os do tipo extra claro, foram escolhidos para manter os cobogós brancos, sem aquele tom esverdeado comuns em vidros tradicionais. Alguns painéis envidraçados cumprem função museográfica e receberam diferentes películas para alcançar o efeito pretendido. No caso dos guarda-corpos externos, optou-se por um sistema de vidro estrutural que garantisse a segurança e a eliminação dos perfis visíveis para maior leveza visual. Curioso pensar que toda essa força-tarefa em torno das esquadrias aconteceu para que o visitante veja apenas a inconfundível beleza da arquitetura do MIS.